Sagaz. O transponder 5472, controle 11935. Autorizado nível. Confirma nível? 36. 360 Guarulhos, Apes Zulu 21, no Tribe, direto, posto de Caldas. Decolada 10, 5472 eu transpondo, 192535 é o controle, só a saída, não peguei Alefa, Sagaz e anterior, é isso? É o perfil da Arbor, ok? Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Após Alefa, após direto, Sagaz. Positivo, Arbor, Alefa, Sagaz, com o 897, gente. Já tá operando a pista, né? O balizamento retornou, ok? O balizamento retornou, estamos aguardando só o contato com a infraero, porém já está operando normal, ok? Tá, ok, obrigado. Romeu Alfa Quebec, voei na proa de Duna, descendo para 2000 pés, 1013, o ajuste, posto localizador estabilizado. Ok, Duna, 1013, repostarei estabilizado. Torre Gol, 8 no 7, posição 3, pushback acionamento. Boa noite, 1 no 7, aguarde para início, pushback acionamento. O senhor não escuta. Para o táxi, o Rio 9640, 3 horas e 29, autonomia, está com 3 a bordo, alternando o galeão. A transmissão muito baixa, entendi, galeão, confirma os outros dados. Afirmativo, está com 3 horas e 29 minutos de autonomia, está com 3 a bordo e alternando o galeão. Ok, ciente, clareza 5, Rio 9640, táxi em frente após Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 01 ou 3. Táxi em frente, Índia, reportará ponto de espera, 9640. noite, no 7, coordena em função equipe de solo, que após a passagem do Boeing da Rio à retaguarda, está livre do seu pushback, chame para o táxi. Positivo, após o Rio, estou autorizado, boa noite no 7, obrigado. Whisky Juliette Eco, na escuta? Afirmativo. É, nós vamos aguardar mais um pouco e eu peço uma nova autorização em seguida. Ok, ciente, Whisky Juliette Eco. Obrigado. Pronto, ponto de espera da 10, Rio 9640. Rio 9640, a linha e decola, pista 10, vento calmo. A linha decola, 10, 9640. Rio 9640, decola 207, controle 11935, bom voo. Obrigado, 1935. Controle, bom dia, Rio 9647. Rio 9640, contato radar, se manter nível 360, saída Arbo, corrijo, Dael. Afirmativa, autoriza direto Dael? Autorizado Dael. Obrigado. 1 no 3, gol no 8 no 7. Fique estar aqui ponto de espera, reportará 1 no 0 no 3 no 8 no 7. Estaremos ao quase passando. Quebec, já no localizador. Isso, aguarde transferência, Romeu Alfa Quebec. Quebec está autorizado na LS, chamando a torre, 1862. É um bom pouso, bom dia. Bom dia, bom trabalho. É. Salvador, Papa Romeu, Romeu Alfa, Quebec. Romeu Alfa, Quebec, livre pouso 10, vento variável 19. Excelente, marcha travada. Tem. Ponte espera pronto, o gol 1-8-1-7. Gente, mantém ponto de espera, gol 1-8-1-7. Tem ponto de espera da 1-0-1-8-1-7. ...9640, chame o centro de Recife, frequência 125-1, alterne 133-25, bom dia. 125-1-3325, obrigado, bom dia. Controle Salvador, o gol 1271, autorizado até 160, gente da Foxtrot. 1271, bom dia. Está autorizado agora para 2000 pés. O ajuste é o padrão, 1013.2 na proa de pelo. A velocidade está a critério. Gol 1271. Autorizado 2000, pelo, o ajuste padrão, 1271. 0-8-1-7. Quebec, Solos 1-3, confirma o estacionamento. Fiquei ciente. Vai taxiar via Alfa após Pátio Uno. Reporte para ingressar na Lima. É Juliette, ok? Gol no 8 no 7, livre decolagem no 0, vento variável 2 nós. Tem que livre decolagem da 1 no 0, gol no 8 no 7. Uno 8, Uno 7, decolado aos Uno 5, controle 1 no 935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite, Uno 7. Controle é gol, Uno 8, Uno 7. Uno 7, contato radar na decolagem, suba para nível 360. Mantenha a saída Arbor. 360, saída Arbor. No 8 ou no 7. Romeu Alfa Quebec, Lima Mike Quebec, reporte para o cruzamento da 17. Autorizado o cruzamento da 17. Bruno 271, voe na proa de Duna, da presente. Autorizado, proa de Duna, voo Bruno 271. Gol 1817, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 125, decimal 45. Bom dia. Oxi, 1288, 2545, bom dia, gol 1817. Gol 1271, está autorizado sinal LS, reporte localizador. Nesta proa tem condições de interceptar o localizador? Afirmativo, autorizado, LS, controle estabilizado, gol 1271. Ativo. Estabilizado, LS, gol 1271. 1271, complete final LS, chama na torre, 1-8-6-12, 1-2-7-1. 1-8-6-12, gol 1271. Torre Salvador, gol 1271. 1271, livre pouso 10, vento variável 1 norte. Autorizado pouso, gol 1271, baixado de entrada.